boom, taka chuka, boom, shaka boom, boom, chaka pa kum ta, shaka pa kum ta, bra chaka pa kum ta, boom, chaka bra bra bra chaka kum ta, bra chaka kum ta, bra chaka pa kum ta, boom ta ta boom, boom shaka taka, raka kak, raka chuka pa ka chuka. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos vocês que estão ouvindo. Chegamos a mais um Drops, Locomo Drops chegando na área. Quem diria? Ninguém mandou e-mail reclamando, agora foda-se, vai ter. Essa é a desculpa perfeita para dar tempo de editar o próximo LocomoCast, é isso mesmo. E estamos aqui hoje na mesa quadrada muito bonita com o senhor Pedro Tanicho. Não. Você não é bonito? Você não, falou que não eu tá que sou aqui. Bonito? Não, eu falei que é a mesa. Então vai tomar no cu, cara. Aprende português, animal. E eu queria fazer uma observação que a mesa não é quadrada. Ela é retangular. É uma tábua retângula. Estamos também com o senhor Rafael Tanicho. Yo. E o senhor Álvaro Lucas. É meu primeiro Drops. É verdade. É verdade. Você não tirou a virgindade dele. Vamos falar de virgindade? Não, puxa aí, mas e o tema de hoje é gírias estranhas. Por quê? Porque eu tava na sala de aula semana passada e a menina chegou pra mim e falou desavessar. Desavessar. É, mas em que palavra bizarra? É desestranhar, é descoisar. É a mania de colocar des em tudo. É. Desbagulhar e tal. Eu sabe que um dos meus chefes, ele tem mania de inventar várias coisas, né? E uma das coisas que ele falou que eu achei bem legal e eu vou usar bastante no meu dialeto é: não matei meu pai a soco. Não matei meu pai não a soco. Não matei meu pai a soco. Não matei meu pai a soco, é legal. E mas o que isso significa isso? Então, você usa isso quando? É, por exemplo, sei lá, você quer comer uma pizza de giló? Eu não matei meu pai a soco. Escroto, né? É, então. Eu não tomo Nescau, eu tomo Todd. E eles falam também, quando eu falo de comida escrota também, ele fala, mas nem com 3 dias de fome. Nem com 3 dias de fome. É o Zezé. É o Zezé. Isso é a maior vida locagem. Vida locagem. Vida locagem. Hoje em dia tá com umas gírias escrotas desse tipo, tá, né? Se quer ouvir gíria escrota, pega o webbullying com o Tá Tranquilo, Tá Favorável lá, o MC Bin Laden. Nossa. Mano, você não entende. Você não entende quase nada que ele fala, cara. Mas não é porque ele usa gíria, é porque ele é um retardado mental mesmo. Agora imagina alguém com Down falando gírias. Ah, não vou falar nada porque censurar esse aqui não dá, não. É, o Drops passado já teve censura. Uma gíria meio que nova é aquele tipo, tô pistola, você tá pistolado. Não, pistola é antigo, velho pra caralho. É verdade. É que tá voltando, que então, tá. Que eu não conhecia. Igual pistola, chamar os outros, falar cabuloso que tava um tempo atrás aí, é coisa velha pra caralho. Cabuloso, velho. Um apelido que é meio gíria do meu vô, quando ele não lembra o nome dos netos, ele chama de peida. Peida? Peida, vem aqui. É, vô peidinho. O nosso avô chamava de Policarpo. É. Tinha várias coisinhas, né, que ele usava. Tinha. Essa mesma menina, ela colocou ranço. Eu nunca tinha ouvido ranço numa frase. Como não? Mano, que mina é essa? Mas não sei daqui que ela colocou. É daqui de Matão, essa mina? Agora ela veio lá, não sei não. Não, mas qual o sentido? Encaixa numa frase. Então, ela não usou ranço pra coisa rançosa. Ela falou, tô com ranço desse cara. Tipo, tô com ódio desse cara. Eu não lembro qual que é o nome da cidade. É uma cidade que eles costumam a inventar gíria, assim, do nada. E todo mundo começa a usar. Tem Gamandá. Tem uma cidade que faz isso? Tem, e populariza pro resto do Brasil. Não, uma cidade, né, caralho. Tem uma cidade que eu não lembro qual que é agora. Eu vi esses dias no jornal. É tipo, tem cidades que todas as pessoas nascem sabendo a reencarnação passada. Tem cidades de gêmeos, tem cidade de anões e tem cidade de gírias. Tem gírias. E não é São Tomé das Letras. Não, São Tomé das Letras é a cidade dos cogumelinhos, cara. Exatamente. É a cidade das bruxas. Falando em cogumelo, acho que quem foi o Renato? Ah, não, o Álvaro falou da questão do crack, né? Sim, mano. Isso foi da hora. Ele falou no grupo, então se você não tá no grupo, você tá perdendo. Mas eu vi esses dias uma repórter que, pelo bem da reportagem, estou fazendo aspas com os dedos aqui, ela tomou ayahuasca. Isso é bom, cara. Ela foi no ritual ayahuasca e tal. E ayahuasca limpa o HD, liberta. É igual a Glória Maria foi fumar maconha lá. É, verdade. Mano, ela tava muito Snoop Dogg naquela reportagem, cara. Não teve o Richard que foi no programa do Porchat e soprou um pó no nariz dele lá? Não é cocaína, é um pó esquisito teve lá. Teve o programa do Richard Antrax também, que ele ficou passando mal pra caralho que ele foi nesses ritual indígena aí, mano. Que Richard tem que tomar no cu dele mesmo. Ele é um escroto, mas tipo, ele tá falando de drogas, então fala de droga. Eu não volto no papo de jacaré que é amarelo. Mas quem falou disso com a gente? É papo de jacaré. O que é papo de jacaré mesmo? Papo Papo de jacaré. É, da música do não, P.O. Box. Não, a gíria, porque papo de jacaré é uma gíria também. Papo de jacaré? É. Sim. Papo furado? Eu conheço, é, deve ser. Eu não sei, eu nunca vi um jacaré de papo furado. Lágrimas jacaré. De crocodilo. Lágrimas de crocodilo. Eu fazer isso, ah, jacarezinho fazendo isso, é tipo uma, minha mão. Nossa, abrindo e fechando. Ele está abrindo e fechando a mão. E é, eu lembro do, oh, fala com minha mão, é. Fala com a vaquinha. É, fala com o vingador. Oh, né, cara, umas coisas escrotas, né? Eu lembro que essa mesma coisa, ela tá trazendo um dicionário do gueto pra sala, né? Meu Deus. Então, ela já colocou... E ela, antes de falar do dicionário do gueto, ela colocou uma expressão que eu guardei pra falar pra vocês. Que eu vi o Pedro um dia falando mais perdido do que anão... pedófilo em festa de anão. Uhum. Ela usa um que é mais perdido que filho de puta no dia dos pais. Isso é velho pra caralho. Eu não conhecia, caralho. É, teve uma época aí que a gente falava bastante, vai estuprar o pai no poço, vai rabar a mãe no tanque. É, coisa que, por exemplo, putz, esse cara aí é mais fake em rabar a mãe no tanque. Isso é mais fake que briga de foice no escuro. Briga de foice no escuro é velho. Ah, pode usar também, isso é mais feio do que matar pai a soco. Sim. Tá vendo? Várias... Pai a soco. Isso uma é mais feio. Uma vez eu vi um cara falando que tava com vontade de dar uma peneirada. Aí eu perguntei, que porra que é peneirada, cara? Pegar o pênis e dar uma pintada. Não, tipo, sabe quando a pessoa dá aquela, tá com a peneira e joga pra cima, depois dá aquela chacoalhada? Sim. Aí ele falou que é o lance da chacoalhada. De ir pra que frente e pra trás, cara. Que é peneirada. Que mano, é mas isso? De onde você tirou isso, velho? Tipo, de dar uma peneirada. Mas o que significa? Entendi. Eu ainda não entendi o significado. Ele queria eu também não. Meter com a mina, entendeu? Ah, tá. Mas beleza, mas não, por que peneira, cara? Eu não sei, peneirada, cara. É mais fácil falar jogar o balde no poço, não, alguma coisa então, assim. Eu falei, cara, jogar você o balde foi longe, no foi longe pra caralho, porque de onde que você vai pensar que a peneirada é aquele lance que joga pra cima e dá a chacoalhada? Mano, meu Deus. Ah, já sei. Ah, não, mas é muito longe, né? Você segurar a novinha. É, sim. E fazer o movimento da peneirada. Sim, da peneirada. Ah, mas ainda, até ainda você fica sacar, é muito longe, mano. É muito longe. Caralho, eu também fiquei assim, velho. É um negócio meio... Foi aqui em Matão que escutei isso. Agora perguntando pro Álvaro, e crack, você usaria? Só pra você brincar. Usaria? Assim. Cara, eu tinha que estar muito louco antes pra mim decidir usar crack mesmo. Mas acho que se eu estivesse bem louco, eu acho que eu usaria. E seu que pai feio. Usaria? Não. Pai você usaria Álvaro. O seu pau? O seu pai? Seu pau? O seu pau? Meu pau usaria. O pai dele usaria o será pau dele? Será que é possível fumar com um pau? Fumar crack no pau dele? O pai dele o pai dele isso? Fumar crack no pau dele? É. Meu Deus do céu. O Cass tá ficando pesado logo cedo. É meio pesado, né? Agora, o que você tava falando de virgindade no começo aí? Não, eu tava falando... Você que falou de virgindade, eu não sei porquê. Eu também não lembro agora. Que a gente tá falando de pau, eu pensei nisso de novo. Qual que é o tema mesmo, gente? Era as expressões. Ah, tá. Mas como aqui não tem ordem das coisas, né? É, do outro a gente foi de Guaraná pra... Pra flashlight, pra... É crack. Foi... Não, crack tá perto por causa da latinha, é. Né? No dicionário da gíria do gueto lá, no, na gíria, na lista de gíria do gueto lá tem jato, que é uma gíria dicionário que o povo tá... Dicionário da gíria do gueto. Tá... A menina tá levando pra sala as gírias que o pessoalzinho da escola dela fala, tá. Sabe? Ela é o dicionário das gírias do gueto. Ela é o dicionário. Entendi. Ela trouxe jato. Jato é carona no nosso português. Pegar um jato. Então tá, né? Não, carona, entendeu? Dá um bonde aí. Um bonde. Um okay. Bonde um jato. O que eu conheço de jato é ser o sêmen. É, também. Só que teve uma época que cocaína a gente chamava de Karate Fighters. Karate Fighters? Por quê, mano? É, o ouvinte não vai ver o gesto, mas é... Ya. Yeah. Ah, tá. Pegue sua mão esquerda, estenda e bata como um karateka usando a outra mão. Você vai entender. Caramba. Mas é o Mussarela da E-Fighters chamava de Karate Fighters. Se por isso o nome não, da, da loja? Talvez. Caralho, mano, explodiu agora. Puta que pariu. E-Fighters. Nossa. Caralho. A gente vai foder o negócio do cara por causa disso. Daqui a pouco bate a polícia lá. Agora, falou de videogame aí. Nintendo Switch não pode mais ser vendido no Mercado Livre. Não, não pode. Só ouvi desculpas ridículas até agora. Exato. A mais concreta que eu ouvi foi que, como não foi licenciado no Brasil, não pode ser vendido. Mas tem tanta coisa então, que não foi licenciado e vende. O iPhone é o que mais tem, porra. É, não, iPhone é, né? Não, mas os iPhones que acabam de sair lá fora e vai demorar 6 meses pra chegar no Brasil... Ah, mas hoje em dia tá chegando meio que online, né? Tá e não tá, porque o iPhone ele tem um critério de ir espalhando em poucos países, o Brasil acaba sendo um dos últimos. Últimos a receber. Foda-se. Mas tem muita coisa que continua vindo, tipo aqueles drones da DJI, essas coisas. Então, e acaba sendo um negócio bem, né? Da outra reportagem que eu vi falou que é a Anatel, mas porra, a Anatel, a única relação seria internet. Mas então tem que parar de vender Play 4, Play 3, tem que parar de vender não Xbox. Não, porque é licenciado pela Anatel. Então. Mas aquele ele não deixa vender porque ainda não é licenciado, já que não começou a ser vendido oficialmente no país. É um negócio paia, né? Pra caralho. É, coisa arrombada. Brasil é essa merda mesmo. Eu tava pensando, pô, eu vou terminar de pagar minhas contas, vou pegar um Switch no Mercado Livre. Nem fodendo. Então, já vem com Zelda. Não, eu já não ia pegar mesmo porque só tem Zelda agora. Foda-se essa porra, não vai não, mais sair mas Monster já Hunter. Já prometeram Pokémon, então... Tá... Ah, Pokémon de cu é rola, não saiu nada ainda. Mas eu quero Pikachu de boné. Pikachu de boné. Engraçado. Vocês falam disso, tem aquela... Aquela gíria... Não é bem gíria, aquela expressão. Piada lá. O que é engraçado? Engraçado é meu pau de chapéu. Chapéuzinho. Eu falei esse machinho aqui agora. Veio do Bussunda, não vejo, veio. Né? Imagina, cara. Eu fico olhando pra tampa da garrafa de Coca-Cola, eu fico imaginando aquele passarinho do rio, sabe? É, pra colocar a tampa da Coca-Cola no pau, primeiro tem que dar uma raspadinha nela, né? Porque... É ou não, né? Porque aí segura. É, mas você tem que ter uma tara... É tipo a mina passando dente, né? Eu criei um Twitter esses dias que o nome era meu pau de óculos, mas eu não usei mais. O Álvaro, esses gente, dias. Ele tem uma vontade de criar o Instagram Álvaro Dormindo. É verdade. Sim, faz mais de um ano que eu tô querendo e eu não Mas crio. Ele não sabe como que ele vai tirar foto dele mesmo enquanto ele tá dormindo, então... Sim. Aliás, você podia liberar seu celular pras pessoas enquanto você está dormindo. Meu celular? É, porque ia ter umas fotos no Instagram, enquanto dorme. Nossa. Fazer uma live enquanto dorme. Ah, mano, depois que eu vi que tem desenho japonês de tipo, as pessoas baixam pra ver crianças vivendo suas vidas normais dentro dos seus quartos e o anime, o episódio inteiro é a criança no quarto dela fazendo coisas que crianças fazem, sabe? Bater puta punheta, que... essas não, coisas. Não, não, não. Pior, tipo, ah, mexendo no computador, deitado na cama. Que meu porra. Povo, assiste essas porras desses animes, cara. Tem que ver Big Brother, mesma porra. Tem que ver Boruto, né, cara? É triste. Boruto, Naruto. Sakura Cardcaptor. O que você tem contra isso? Ah, não, peraí, vamos arranjar briga agora. Ah, vai se fuder, vai. Não, mas falando disso daí, eu vi um trailer no Facebook. Vamos falar da filha do Suede? O que, que tem a ser? Porque, tipo, o último cast, você deu uma cortada nele que eu fiquei com dó até, cara. Ali, as duas katanas dela. Eu fiquei com muita dó. Uou. Porque o Suede tava mó empolgado falando da filha dele, pra ele falar, não sabia que o cast era sobre sua filha, cara. Cortou meu coração, aí, porra, cara. Porra, mano, coitado, cara. Foi quer difícil. Falar da sua filha? Ela é linda, cara. Ela tem duas katanas. Ela tava vendo que eu tô mostrando One Piece pra ela, dublado, né? Aí ela viu o Zoro. Ela começou a pegar um negócio e bater lá no quarto. Aliás, você quer odiar anime? Você assiste ele dublado, né? Sim, sim, sim, sim. Mas não funciona, porque, tipo, não tem como. Ah, disseram que a dublagem do One Piece, como é que é? É horrível. É horrível. Disseram péssimo. Que é da hora. Péssima. A música é bizarra. Tem uma hora. É em português porque... também? É em português. Eu ainda não assisti, mano. Tô pra tem assistir. Tem uma hora que, assim, tipo, eles fazem super sessão da tarde, né? Aí, tipo, se liga aí, Zoro, se liga, não sei o que lá. Aí, dando chute na tristeza, passa o Sanji dando chute nos outros, assim. E tipo assim, a... O Ruffy, Luffy, ele tem os golpes dele que começam com Gomu. Aliás, alguma coisa. Eu vou entrar numa questão interessante aí daqui a pouco, mas... O tema já vi que foi pra porra, né? Não, vai. Depois a gente linka todos. Exato. Linka não, todos. Não funciona. Só pra dar uma explicação. Cala a boca. Tá no legal. Final é crack. Mas enfim, ele dá o ataque dele falando Gomu no Rocketá, coisa assim. Em português você escuta Gomu, foguete. Não, mas é porque em japonês é Gomu no Rocketá. Aí em português é Gomu, foguete. É muito tipo, vamos lá, amiguinho. Sabe, é um negócio muito escroto. Agora, eu tenho uma dúvida muito grande que eu não consigo entender. No primeiro episódio. Em animes, em qualquer coisa assim relacionado, tipo videogames e tal, o cara anuncia o golpe que ele vai dar, né, cara? Sim. É isso aí, eu acho que é bem puxado também das lutas de espada japonesa, que pelo menos na prática do Kendo e Kenjutsu, você tem que falar o golpe que você tá dando. Pra pessoa poder defender. Você não vai anunciar antes, você vai falar enquanto você tá dando o golpe. Nos animes e tudo mais, você anuncia o ataque antes de dar o ataque. Sim. E é tempo suficiente pra pessoa, sei lá, estuprar a família inteira do cara, sabe? Não, é que assim, o tempo do anime é diferente. Não, se for ver no Samurai X, se seguisse exatamente o anime com o mangá, o ataque secreto do Kenshin demoraria 3 episódios pra ele falar. Então. Mas isso a gente vê no Dragon Ball. Porque o Kamehameha dura... Peraí, Kamehameha. Dura 5 episódios o Kamehameha, né? Teve que contar mesmo? Eu tive. E o pior se foi o Kamehameha 10 vezes aumentado, nossa, né, cara? Nossa. Se ele começar a contar do 1. Mas eu nunca entendi. Agora eu parei pra pensar esses dias assistindo One Piece. Falei, caralho, mano. Por que os caras anunciam os ataques e não dá de surpresa, tá ligado? Porque se o cara já conhece o Gomu Gomu no Rock e tal, porque o único Pistol, que dá de surpresa é o Suede. Então, por exemplo, o Zoro, ele tem um ataque chamado Onigiri, que ele faz meio que um T com as espadas dele. Ele usa 3 espadas. Faz uma puta pose, faz um T e depois dá o ataque. Porra, velho. Vai se fuder. Kamehameha. É... O Cavaleiro do Zodíaco tinha sempre umas danças, né? Antes de dar o ataque. Tinha. Preparação. Meteoro de Pegasus e tudo mais. O Pódio Diamante era o mais gay de todos, né, cara? Ah, não era, não. Era uma Mas graça. Isso aí serve pra criançada ficar lá que nem uns escrotos então, fazendo pose ao invés de bater nos irmãos. Sim, mas assim, na vida real, se a gente tivesse poderes, é tempo de você estuprar a família inteira do cara, tá ligado? Ah, eu falaria antes de soltar o poder. É legal. É legal. E você tem que criar uma pose pro poder. Você começa a falar essa caralho, porra, mano. Aí você já toma um tiro na cabeça. Então, jamais. Mas é exato. O que que acontece? O cara já conhece seu golpe, fala, bom, então ele vai demorar 5 horas só pra anunciar o golpe, eu vou lá e não, vou é estuprar porque a família dele. Eu tenho a noção que, assim, na luta de japonesa, toda luta de anime, acontece o seguinte, o cara vai dar o golpe, fala o golpe e o outro vai tentar defender. É tipo depois, Magic. É tipo Magic. Que bosta. É, e aí depois, pra ver se vai derrotar ele. Não derrotou, é minha vez. Vou dar meu golpe então, e ele vai defender. Mas se você bate enquanto tá falando, é uma coisa. Outra coisa é a preparação e blá blá blá e tal. Aí é uma punheta, né, cara? Mas, mano, é a graça, entendeu? Porque você está medindo forças com o seu oponente, entendeu? Você tá vendo se ele é capaz de defender o seu golpe e você tá vendo se você é capaz de defender o golpe dele. É a mesma coisa que o bandido aparecer em você, apontar a arma pra sua cabeça e falar, tiro de calibre 22, sabe? Porra, aí nesse tempo você pode esquivar, fazer o caralho a quatro, chutar o saco dele, matar a família. Exato, cara, imagina assistir o UFC com os malucos gritando. É, o Anderson Silva enrolar lá a perna, sabe? Ele enrola a perna no outro. O Anderson Silva tem o golpe da borracha lá. Quebra a perna. Exato. Então, tipo, é um negócio meio tosco, né? Se ele só consegue dar esse golpe a cada 6 meses. Que sacanagem. A gente tem que relevar muito pra si algumas coisas. Mas é a gente tá falando de dublagem, né? Não, tava falando de gíria. Nossa, gíria. Você falou de One Piece. Quem já assistiu One Piece dublado, o Zoro fala gíria, cara. E daí? É muito bizarro. Então, é o que eu ia falar, a questão do dublagem. Yu Yu Hakusho já falava. Ah, não, mas a dublagem do Yu Yu Hakusho foi muito bem feita e foi adaptada pro Brasil. Exatamente. No coisa não, no One Piece. O Zoro, saquei. Tipo um samurai honrado. Saquei. É muito quero bizarro. Ser o maior honrado, o cara fica batendo um deep throat pra espada o tempo todo. Não. Eu quero ser o melhor espadachim do universo. Pode pá. É, tipo isso. Não, mas assim, o Naruto, eu tenho uma grande impressão, apesar que o desenho em si é uma bosta, porque depois eu tentei assistir em japonês, mas o meu primeiro desgosto foi ter visto Naruto em português. Meu primeiro desgosto foi ter visto Naruto. É, também. Verdade. Porque depois eu fui ver em japonês e realmente é um lixo, né, cara? Eu não gosto. Mas a dublagem acabou deixando, conseguiu deixar pior ainda um negócio que já era ruim, cara. Eu a única coisa que eu gosto de Naruto é aquele vídeo narrado pelo cara do Google do Sasuke que fritando ovo, vocês já viram? Muito foda, cara, velho. Não. É foda. Vocês têm que assistir. Mas aí, fala em assistir. Não, seu tema foi pro caralho, Suede. Não, tipo... mas no último drop foi assim também. Não, o último drop seguiu boa parte do tempo com o tema. Não, ficar voltando, mas daqui a pouco a gente volta em gíria. O Suede foi então, mas, ó, gírias? Tem tudo a ver com gíria que eu vou falar. E vamos falar sobre um adolescente que o Álvaro foi assistir o Homem-Aranha novo aí, ó. Sim, mano. Eu achei foda pra caralho o filme novo. Só que o vilão não me convenceu tanto assim quanto os outros vilões. O vilão era o Batman, né, cara? Sim, era o Batman, mas era tipo o Batman com o Birdman ao mesmo tempo, tá ligado? Pode crer. Só que ele não tem a motivação que você costuma ver nos outros vilões. Tem, no trailer eu vi, porra. Eu falo, eu vou ajudar a minha família, alguma coisa assim. Mas você não sente, tipo, a ameaça do cara, tá ligado? Tipo, ele quer ajudar a família, mas ele é tipo que nem o Homem-Areia. Você lembra do Homem-Areia? Sim, do Homem-Aranha? Sim, sim. Motivação sim, por motivação. Daquele. Teve um... Eu vi pelo menos um quadrinho na internet de um vilão do Homem-Aranha que transformava as pessoas em dinossauros, você viu? Não, aí o Homem-Aranha falando pra ele, ah, mas você tem o poder de manipular os genes e você poderia curar o câncer. Por que que você tá transformando as pessoas em dinossauros? Aí o cara responde, mas eu não quero curar câncer, eu quero transformar os outros em dinossauros. Que porra, não era caralho, como chama aquele vilão no The Amazing Spider-Man? É o Super Helipode. Não, é o doutor Super que tipo, começou só pra voltar o braço dele e virou o jacaré. O professor dele lá. É, não é esse cara aí que transforma o professor Tibúrcio. É, ele transforma o professor Tibúrcio sendo vilão da Homem-Aranha, seria foda. O cara chega dando no teto assim, preto e branco. Junta ele e no dia a dia ele é o Telekid, tá ligado? Aí, então é uma gíria. Eu tenho mania de chamar os outros que eu não conheço de Tibúrcio na rua. Tibúrcio. Aquele Tibursão ali. Não, Tibúrcio... Isso é muito coisa de firma, na velho. Escola... Eu não sei. Não, coisa de firma. Assim, de firma. Na escola a gente usava Tibúrcio pra quem era gordo. Você é mó Tibúrcio, hein, mano? É, então. Na... Nossa, chamava as meninas, né? As meninas zoadas. De Tibúrcio? É. Eu também queria esse cabelo desse tamanho, né? As meninas zoadas. Eu chamava de Tilanga. Tilanga. Calanga também. Calanga não, eu chamava de Tilanga mesmo. Calanga, velho. Calanga, eu não sei, Calanga. Eu não sei, mano. Puta que pariu, tinha um nordestino na sua sala? Tinha que devia ter pra chamar assim, né? Calanga, por quê? Porque é feio meu corpo. Nossa, mano, tinha uma menina que ela tinha... Ela é, sabe aquela, aquele povo que entra na escola depois? Que é o que chama a atenção de todo mundo, sim, né? Sim, sim. E ela era branca, mais branca, mais branca, mais branca, mais branca. Tipo, quase transparente, quase azul. O apelido dela era porra. Quase azul por causa das veias, sabe? E a gente começou a chamar ela de Mortícia a primeiro momento. E de repente foi pra Morta, né? E daí passava o... aquela caixona de merenda. A gente falava... Olha o caixão da Giovana, tá ligado? Mano, que dó, mano. Maldade, cara. Era foda, cara. Ainda bem que ela não escuta o podcast, né? Por quê? Porque a Albina não escuta porque agora? Porque eu citei o nome dela. Se foda, quantas Giovana Albina que tem no mundo? É. Que estudaram Albina? Com Rafael Tamisho. Então, então. Albina dele deve no Bordignon. Por volta da sexta série. Caralho. Não, mas é. Tem essa questão do bullying, né? Porque o bullying é de onde sai a maioria dos apelidos de gírias, né? Então, mas o apelido às vezes gera muito bullying também, né? Sim. Ah, o meu era Pelota de Arroz Doce. É, você falou no cast, né? Falei já. Tentatômicas. Eu nunca tive apelido. Apelido eu também não. Apelido. Ah, não, eu tive um sim, muito bizarro. Na época da Escola da Família, que eu ia pra escola só pra jogar ping-pong. Escola da Família? É. Escola da Família era ping-pong. E aí pra jogar ping-pong. Imagine o Suede de shortinho jogando ping-pong. É de short jogar, eu ia de short jogar bola. Não, de short jogar bola, caralho. Short de altura. Tchan, eu tô não, falando. Não. Mas... Aquelas regatinhas de cara que malha... Também, eu usava gigantão. Essas coisas também. Sério? Sério, às vezes eu usava. Oh, tá, que pariu. Você usava o seu site? O Xamã tá ali atrás confirmando. Mano, o seu site era um tênis que todo mundo usava na época, né? Todo mundo. Os topper da vida, né? Essas até o pessoal que odiava o futebol usava essa porra. Né? Eu tinha um laranjão nessa porra, hein? E pior que chegavam os moleques com aquele seu site com cravo, tá ligado? Não, na mas escola, peraí, peraí. Velho. Tem uma coisa mais interessante. Qual que era o apelido, Suede? É verdade, então, e assim, tipo, eu sou narigudo, né? Vocês podem perceber. Sério mesmo, cara? E o meu, meu cabelo tava assim, tipo, no ombro. Um pouquinho pra cima do ombro. Ó, pra quem não sabe, o Suede grava o podcast a uns 2 metros de distância do Rafael. A voz do Suede sai normal, mas a do Rafael sai anasalada. Exatamente. E aí o meu cabelo eu escorria. Passava creme, gel, escorria ele. Então ficava meio que um cabelo liso, assim, aquele narigão. E meu apelido era Cara de Peixe, por causa do cara Máscara. Cara de Peixe, nossa, o cara velho. De peixe do Máscara, nossa, mano. Puta que pariu. Acho que foi o apelido mais bizarro que eu tive. Cara, mas agora pensando no Cara de Peixe, o Outcast tem o cabelinho do Cara de Peixe, tem, né, cara? Tem. Tem, sim. Mas o Outcast, não sei se vocês lembram, não sei se pode entrar isso, mas um tempo atrás tinha uma foto de um cara vestido de Superman. Sei. Era o Outcast, cara. O Álvaro tá ali cagando de... Eu já falei, ri no microfone, arrombado. Eu tô tentando tá rir, indo pra tô dentro, indo pra é dentro. Arrombado, cara. Ele é outro, ele era bonito. Não, tipo, você não entendeu, o Pedro foi meio bonito. Eu entendi. Eu não sei quanto ninguém isso vai entrar. Saber que a gente tá falando. Você podia falar igual o Galvão Bueno, aqueles... Não foi ele que falou. Não foi? Quem não, foi outro cara, não lembro. Vamos voltar ao que vai entrar pro tempo, que isso eu acho que não vai. Então, gira as expressões escrotas. Expressões escrotas. tetas. Expressões também. Cara, eu tenho mania de chamar o Zoro de animal de tetas. Animal de tetas, é legal. Arrombado também você chama. Arrombado já é. Arrombado já é caiu no nosso vocabulário, né, cara? Autista também. Autista também, velho. Ó, eu sou hipster de arrombado, hein? Eu falava antes de ser legal. Eu tenho que parar de chamar os outros de viado. Ah, para, seu viado. Aí vai que o cara é viado. Eu chamo de arrombado, porra. Se ele for viado, vai. Tá certo. Não, também. Talvez. Mas e se ofender, sei lá? Ah, para, seu viado. Cara, você não xinga ninguém pra fazer amizade. É verdade. Eu comecei a usar autista na sala de aula, cara, sem querer. Aí eu expliquei. O que você faz com autista na sua sala? Hã? O que você faz com autista na sua sala? Não, a gíria. É porque você começou a usar autista. Falei, eita. Eu comecei a usar. Tentaram por autistas, cara. Isso é novo. Caiu da cadeia, velho. E agora as pessoas, os molecados estão usando também. Da cadeia? Cara, eu acho melhor você parar com isso. Senão daqui a pouco você tá aí procurando um emprego de novo. Foi sem querer. Falando em da cadeia, eu postei um negócio no Face que era tipo uma mina em cima do cara, ela beijando ele, ele pergunta quantos anos ela tem e tem 14 anos. E aí embaixo tem um sol nascendo, o sol assim, ele quadrado. Aí o HC comentou. Pô, até a hora que é legal ver o sol nascer quadrado, hein? Aí eu falei, nossa, velho. Se fosse pela mina do Poxa Crush, até que eu faria o sol nascer quadrado. Ele falou, puta que pariu. Mano. Não, mas sabe que eu levei o autista pro vocabulário da agência, cara. Porque antes do estagiário ser demitido, a gente fica falando, olha lá, tá no momento autista dele. Tá ligado? Mas é muito bom. Cara. A gíria que vocês inventaram no Magic. Suedar no Magic. Como seria suedar na vida, por exemplo? Suedar na vida é ser igual suede. Usar a camisa do avesso? Usar a camisa do avesso, não tomar banho a cada 5 dias. Pendurar a pedra no pescoço. É. Lactovacilos? Lactovacilos mortos. Caralho, isso é spoiler no próximo podcast, hein? Né? Caralho. Foda-se. É. Cara, eu não sei porquê, mas o vídeo do cachorro latindo com o cu não sai da minha mente. Mano, você postou de novo aquela bosta, cara. Eu postei no grupo. Cachorro latindo o quê? Cachorro latindo com o cu. Você não viu? Não. Ah, não, mostra no Twitter agora. Eu não tô com internet, cara. Não, mas agora a gente mostra. Essa porra. Eu baixei, eu tenho ela salvo no Face, mas não tem como ver. Agora a gente mostra, mas... O cachorro latindo, isso que o cachorro late, o cu dele abre. Faz assim, ó. Tá, e o Alvin gostou. Mas o cachorro tá de costas. Vídeo, e é tipo o cachorro late. Cada vez que o cachorro faz força pra latir, o cu dele vai dar assim. Ele tá falando com empolgação de outro mundo. É, mas não, é engraçado, porque tipo parece que ele late com o cu. Mas é a coisa mais normal do mundo. É exatamente, quem nunca latiu com o cu? Direto a gente aqui na mesa dá uns rudidos. Você não vai tirar o cu pra latir, né, cara? Eu sei, mas... Agora, vou contar uma piada, hein? A gente sabe que, né, todos os animais comem com o rabo, porque não pode tirar o rabo pra comer, né? Agora, qual animal que come sem o rabo? Eu já tinha ouvido isso em algum lugar. Essa piada vai... Caralho, mano. Por quê? Teve um pato no Drops, é isso? Caralho. Por quê? Eu não entendi por quê. Caralho, velho. Que bosta. Teve pato no Drops. Que merda. Ah, cara. O bagulho já não dura muito começar a censurar isso. Fica legal. Gírias e expressões. Falando em gírias, cara. O que, que vai entrar no cinema? Né? Tá assim hoje? Uma outra gíria que meu avô costuma falar é vamos rodar com R puxado. Tipo, ah, vamos andar logo daqui, vamos sair logo daqui? Vamos rodar. É. Eu tenho mania de fazer neologismo pras coisas que eu gosto, tipo arbusto. Arbustro. Você gosta de arbustro? O que, que você falou também na introdução do cast passado, na leitura de e-mails? O quê? Eu falei errado mesmo? Desespero. Ah, desespero. Tá. Mas daí foi o jeito que saiu. Eu não coloquei um i, foi o jeito que saiu. É claro que foi o jeito que saiu. Desespero. Se você fala errado, vai sair errado. Sim, mas não foi a intenção colocar um não, i. Não, não, foi bem puxado. Várias entonações aí, então. Foi bem desespero, puxado. Desespero. É diferente pra caralho, cara. É muito diferente. Eu não sei o que aconteceu com a minha boca, cara. Eu tava escutando, mano, não creio que isso aí foi o desespero, mano. Eu não sei o que aconteceu com a minha embocadura, velho. Ah, eu sei. A embocadura tava em boca mole de tanto tomar estocada de... Caralho, não. Gratuito, gente. O que que não é gratuito nessa porra, velho? É mesmo, ninguém paga a gente, né? É, pois é. Então, por que não fazer um podcast? Gíria, Suede, você que falou o tema, você que puxa aí, filha da puta. Não, mas eu tava tentando jogar pra vocês, pô. Outro negócio interessante que eu vi hoje, no dia dessa gravação, é... Ano passado, a gente teve um caso, no final do ano, a gente teve um caso de um casal de helicóptero. Dois helicópteros apaixonados. Não, um casal... É o filme do Carlos? Que estava... Na verdade, acho que era a noiva e o irmão dela, sei lá, que ela tava indo para o casamento de helicóptero. Ah, é, foi aqui na região. O helicóptero caiu e morreu. E filmaram, saiu, né? Um vídeo dessa porra. Mano, hoje eu vi. Cara, bizarro. É desesperador, velho. Pra caralho. Tipo, você vê que os malucos tão vendo que eles vão morrer ali, cara. E o pior, o piloto é um filho da puta. Mano, piloto, o cara lá atrás. Oh, meu Deus, pelo amor de Deus. Eu não sei se é legal a gente zoar isso, mas o cara tá lá. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O piloto, calma, calma, calma. Calma, ô caralho, velho. Você tá de frente pro monte de árvore que deveria estar embaixo de você, tá ligado? Não, mas calma, é a única coisa que você pode se apegar. Você não tem o que fazer antes de morrer. Você não tem o que fazer. Eu sei, mas deixa eu morrer gritando, velho. Tá. Você não é rezar. Às vezes é uma coisa. Às vezes o piloto tá falando pra ele mesmo. É. Igual. Calma, pode ser. Cara, calma, igual um cara lá que chega pra fazer a cirurgia e tal. Aí o anestesista tá lá aplicando anestesia e falando: calma, vai dar tudo certo. Não sei o que. O paciente, eu tô calmo. É, mas é a primeira vez que eu tô fazendo, sabe? Não, mas você vê aquela porra. Você... Mano, é que bosta, velho. Eu acho que essa parte não é muito interessante entrar no cast, não. Ah, porque o pessoal é daqui da região. Não, mentira. Mas ó. Caralho, você falou, eu esqueci, vai, poxa. Uma coisa interessante que eu vi foi a orgia de padres no Vaticano. Isso não pode entrar, cara. Isso aí também não pode entrar. Isso não pode entrar. Isso não pode entrar. Todo mundo já sabe disso, porque cara. Porque o maior número de pessoas de religião é católico. Tá, mas a gente precisa falar que eles são padres, só que teve uma orgia no Vaticano. Ah, caralho, né? Puta que pariu. Quem que foi? Foram os muçulmanos. Quem sabe dessa notícia, né? Ia ser engraçado se fosse os muçulmanos. Ah, eu ia falar, lembrei. Então, corta os últimos 5 minutos. Sempre tem aquelas histórias, né? Tipo, ah, o cara fala, não, porque você é ateu e sei lá o quê, quero ver quando o avião estiver caindo, se eu não rezar. Mano, se eu rezar, o avião vai cair do mesmo jeito, tá ligado? Não, mas se um cara apontar arma pra sua cabeça, mano, se o cara tiver a intenção realmente de te matar, ele vai te matar, você rezando ou não, cara. Mas se eu rezar, o que vai acontecer? A bala vai se converter e não vai sair? É, virou uma bala benta, sei lá. Igual eu tava ouvindo o decreto de acidente de carros, aí o João Carvalho falou lá das vezes que capotou 18 vezes o carro dele, ele pensou na hora, porra, será que eu preciso de Deus agora? Eu não preciso não, Deus que se foda. É verdade. Não, melhor que ele falou, mas eu pensei isso, aí o carro capotou mais 16 vezes, eu continuei vivo, então foda-se. Não, mas quando eu era religioso e eu tava indo pra gravar, teve uma turbulência fela da puta, que eu já contei a história dos senhoras e senhores, e o piloto ficou quieto, né, depois de falar senhoras e senhores. Mano, como assim o cara ficou quieto, né? De repente o avião embicou pra baixo e foi, tá ligado? Eu falei, fudeu, agarrei assim, e tipo, tava com os amigos do lado, né? Um segurando na mão do outro, a gente começou o Pai Nosso. E depois normalizou. Então, fala, senhoras e senhores, acabamos de passar por uma zona de turbulência. É sério, filho da puta? Você jura? Vai se fuder, cara. Por que não avisou antes, né? Que a gente já tava se preparado. O Lazarento só falou, senhoras e senhores. Não, ele ia fazer manobra, eu acho que isso é normal, porque quando eu tava chegando de Rio Grande do Sul, chegando em Campinas, tava com uma tempestade. Aí, chegando lá, tal, eu vi no mapinha lá que era uma zona de turbulência, aí o piloto começa, senhoras e senhores, o avião pra baixo. Mano, cara, o cara do meu lado descolou dos bancos e ele... Sabe que ele sabe que quando sair de cima do banco, vai tá faltando um pedaço dele. O banco vai tá bem mordido, assim, tipo a cadeira do Swede aquele dia. Vai tá faltando um pedaço ou ele vai tá descolado do banco, mas ao mesmo tempo vai tá colado com um monte de não, bosta. Ele vai ter mordido um pedaço do banco fora. Meu Deus. Mas piloto acho que faz isso mesmo, é padrão desses filha da puta. Eles ganham bem pra sacanear os outros. Mas é uma bosta, né? Porque, tipo, eu acho rezei. Que ele fala isso sorrindo, né, mano? Senhoras e senhores. Ele fala pro copiloto, dá uma olhada lá. Senhoras e senhores. Espero ser uma câmera, né, que transmite a parte de trás do avião. Mas assim, demora um pouco pro resto da mensagem pra eles pararem de rir. Porque assim, eu tenho plena consciência de que se for pro avião cair, ele vai cair, foda-se Deus, né? Mas, sei lá. É tipo o Suede com o teto preto, né? Mas assim, é engraçado, né? Porque quando você é ateu, se você fala, porra, graças a Deus, hein? O cara vai falar, graças a Deus. Mano, é expressão, filhão. Eu nunca tive essa expressão, mas eu tenho a expressão de do Deus, nosso... Sabe, eu tenho assim. A expressão Nossa Senhora. Então. Tipo, Nossa Senhora. Nossa aí Senhora. Aí o cara já fica, ah, Nossa Senhora. É. Mano, mano, velho, vai se fuder, tem aqueles cara. Ateus pau no cu pra caralho, né? Que você fala, ô, oh, puta merda, né? Graças a Deus, né? Eu falo como expressão, né? É o filho da putinha. Que Deus, o que, não sei o que. É, mano. Véi, expressão, cara. Não precisa ficar assim. Cara, é a mesma coisa de falar, sei lá, graças ao chão, graças a Exu, graças à cadeira, sei lá, graças ao cigarro, qualquer coisa assim, cara. Ou, tipo, alguma coisa boa. Nossa, que bênção, tá ligado? É, eu falo benção. Eu falo benção. Nossa, é, que benção. Engraçado. Não quer dizer que, nossa, Deus está nesse ambiente, está abençoando todos nós. Não, cara. É que, pô, que legal, né, cara? Virou uma expressão. É, virou uma expressão. É, inclusive verdade, pros religiosos. Voltou pro tema, olha. Voltou pro tema. É. Inclusive pros religiosos. Igual eu comentei num cast aí, o Suede ficou tudo daquele jeito blasé. Eu não entendo nada disso. O quê? Tem muito religioso que fala essas coisas como expressão mesmo. Não, tipo, sim, porque já entrou em expressão. É porque o cara tá no puteiro tipo, a semana inteira, vai na missa no domingo. Sim, mas é porque já entrou em expressão. Então, do mesmo jeito pra gente. Mas você não. Você falou no cast que você não gosta. Mas assim, a diferença é que eles falam com a crença. Então pra eles tem um significado, entendeu? Não, pior que eles não falam nem com a crença mais. É que tá. Eles não falam com a crença, mas é questionável pra eles com base na crença. Você questionar eles assim, já graças... já caiu tanto no uso que nem tem mais isso, tá ligado? É o mesmo que a gente. Só vai ter algum significado pra eles se você questionar. É que nem uma coisa que os religiosos costumam falar mais do que a gente, como uma expressão que é tipo, Deus é mais. Nossa, tem uma menina que trabalha comigo que fala essa porra o dia inteiro. Mano, eu fico tipo, Deus é mais o quê? Tipo, você tá falando, sei lá, de um filho da puta. Aí ela fala, ah, Deus é mais filho da puta? É, como assim, mano? Ah, graças a Deus, meu filho passou na medicina. Não, você escravizou o moleque desde criança pra ele estudar igual um filho da puta 50 horas por dia e foi graças a Deus, cara? Não foi, não, desculpa. Mas isso que o Álvaro falou é verdade. Ela chega puta da vida na sala. Ah, que aquele filho da puta, que aquele desgraçado, não sei o que. Ah, Deus é mais, viu? Eu fico, caralho, ele é mais? Você gosta dele? Deus é mais. Eu fico tipo, eu acho engraçado não, tá que ele assim. Tá amarrado. Ah, tá amarrado. Tá amarrado. Eu cresci escutando isso. Eu acho isso. Muito engraçado. Tá amarrado. Cara. Isso aí é coisa de crente, né? É. O Álvaro, mas com o maior desgosto da vida dele. Eu sempre fico pensando, tipo, tá amarrado. Eu fico imaginando, sei lá, o cara laçado pelo laço da Mulher Maravilha. Sadomasoquismo. Expressões do pai do Álvaro. Ah, tem o tá amarrado. Tem. Em nome de Jesus. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá favorável. Ô, três filha da puta. Nossa! Seu pai manda um em nome de Deus de vez em quando? Minha mãe manda mais que meu pai nessas não, gírias. Não, sua mãe aí. Zoa a tinta de cabelo, cara. Sim, mas ela, ao mesmo porra, tempo que ela tinta zoa, é meia ela fala diabo. Também bastante essas gírias. Ela fala, diferente, glória a Deus, aleluia. Fala. Fala mesmo? Fala. Nossa, eu achava que isso era coisa da internet. Que cacete. Deixa eu ver o que mais que eles... Ah, vive, tipo, quando não tem nada a fazer, fica cantarolando o hininho da Bíblia. O que mais? Sangue de o Jesus. Sangue de Jesus, sangue de Jesus tem poder. É verdade, cara. Uma voz veio dos céus nos avisar disso. Exatamente. Ah, cara. Você também cantarola isso. Os animaizinhos subindo de dois em dois pra pegar água de madrugada, que a gente sabe. É lógico, você vê uma criança no corredor de sua casa com a boneca, cabelo jogado na cara. Você não vai cantarola pra animais. Você vê um japonêsinho no corredor. Falo, filho, você acordou por quê? Não, não, mas isso aí você fala, eletricidade muito caro, né? Ouça o cast da Comic Con. Aquele dia deu medo, cara. Você não pode usar eletricidade, só pode comer uva. Vamos juntar tudo que a gente falou numa explicação só? Não. Eu acho um exercício crack. Bacana. Não acho, cara. A gente vai perder mais tempo ainda aqui. Eu acho que no final é tudo uma viagem lisérgica. É tipo música do Samuel Rosa. Seja Deus ou gírias. São puramente viagens lisérgicas. Sim, cada um encontra o significado que quiser. É. É tipo esse povo aí que usa anfetaminas e tal. O Álvaro usa Luciano. Usa Luciano pra ficar doidão. Usa e abusa. Usa. Você faz igual os golfinhos faz com os baiacus. Você bota na sua boca e deixa derreter. Puta que pariu, mano. Como que você puxou essa porra na... Nossa, velho. Nossa, que filho da puta, velho. Vai começar agora. O quê? Tá deu passando. Onda? Acabou agora. Ou não? Não, tá no repeat. Não, mas tá terminando o cast com essa música. Então tá, né? Ah, tá? Tá. E, galera, hoje foi isso. Vocês aí aguardem o próximo Locomocast que está chegando semana que vem de vento em polpa. E esse foi mais um Locomodrops. A desculpa perfeita para dar tempo de editar o próximo Locomocast. Quem tá estranhando, Locomodrops semana sim, semana não. Locomocast semana sim, semana não, invertendo. É isso aí, galera. Entendi nada. E é isso aí, é um papo louco, atualidades e misturebas e tudo mais. Assuntos que não dariam um podcast inteiro. Exato. E é isso aí, despeçamo-nos. Falou. É. Hasta. Quem que é o dono desse baseado? O delegado.